Dê um brinquedo a Papai Noel. Neste Natal, faça uma criança sorrir. Dê um brinquedo a Papai Noel e o bom velhinho se encarregará da festa. Procure um dos 25 postos instalados em nossa cidade. Campanha do Governo do Estado e Prefeitura do Município do Rio de Janeiro. Rádio Roquete Pinto FM Estéreo. 938.